Salve Simpatia, começa agora Muqueca de Siri pela Rádio Campeche. Salve Campeche, Rio Tavares, Cova Funda. Hoje eu, Conrad Rose, mando na voz. G. Muniz está no lançamento dos originais de Maurício Muniz, no Tralharia, no centro da cidade. Valeu? Bora lá com Bruno Moraes, uma ciranda, Cidade Baixa. Bate no farol do carro que brilha na vidraça branca, espalha o seu calor na praça. Luz do sol que é linda, mas é só saudade. O meu destino é tão e é grave, perro preso à cidade baixa. Não vou mentir, a tua imensidão é feita de outro sopro e coração. Pra um outro cara, um outro vento, eu não aguento. Eu sou só um, quem sabe numa outra encarnação. Eu seja um pássaro de asa azul, um sabiá serei agora não. E um céu só meu, verde a teu, será quintal e o meu quinhão. Ó luz do sol, tudo que eu quero é o chão. Luz do sol que bate no farol do carro que brilha na vidraça branca, espalha o seu calor na praça. Luz do sol que é linda, mas é só saudade. O meu destino é tão e é grave, perro preso à cidade baixa. Não vou mentir, a tua imensidão é feita de outro sopro e coração. Pra um outro cara, um outro vento, eu não aguento. Eu sou só um, quem sabe numa outra encarnação. Eu seja um pássaro de asa azul, um sabiá serei agora não. E um céu só meu, verde a teu, será quintal e o meu quinhão. Ó luz do sol, tudo que eu quero é o chão. Muqueca de... Agora a maravilhosa Maria Bethânia, Rosa dos Ventos. E do amor gritou-se escândalo, do medo criou-se o trágico, no rosto pintou-se o pálido, e não rolou uma lágrima, nem uma lástima pra socorrer. Tira leite das pedras, de ver o tempo correr. Mas, sob o sono dos séculos, amanheceu um espetáculo, como uma chuva de pétalas, como se o céu, vendo as penas, morresse de pena e chovesse o perdão. Amutidão vendo em pânico, amutidão. Agora com vocês no Moqueca de Siri, Maria Invisível. E depois do bom. Do bom. Seus, mas isso também já não é problema meu. Se o batuque é do bom, se o batuque é do bom, se o batuque é do bom. Vamos pra lá. Se o batuque é do bom, se o batuque é do bom, se o batuque é do bom. Vamos pra lá. De que adianta ficar só nesse lugar? Em cima enjoa, embaixo não dá pra aguentar. Eu tô na rua, vou puxando meu cordão, desilusão. Que o batuque é do bom. pra lá. Vem ver a escola do universo a desfilar, tantas estrelas a dançar na escuridão. A hora é esta, o céu em festa te chamar, não diga não. Se o batuque é do pão, vamos pra lá. Pensei se a lua fosse um tambor, e se Deus desse o que Deus deu, o que dois dá, eu batucava pra cortar o meu amor, falar paixão. Que o batuque é do bom, vamos pra lá. O batuque é do pão. Vem ver a escola do universo a desfilar, tantas estrelas a dançar na escuridão. A hora é essa, o céu em festa te chamar, não diga não. Se o batuque é do bom, vamos pra lá. Até pensei se a lua fosse um tambor, e se Deus desse o que Deus deu, o que dois dá, eu batucava pra cortar o meu amor, falar paixão. Que o batuque é do bom, vamos pra lá. Se o batuque é do pão, se o batuque é do pão, que é do pão, vamos pra lá. Se o batuque é do pão, se o batuque é do pão, se o batuque é do pão, este foi Vanderly do Bão, antes Marinha Invisível, Paula Cavalciucchi, Gustavo Ruiz, Diego Garban e Barba Marques. Agora Juliano Orlando e Siba, Horizontal, Muquecas de Sirico. Quando o pé acerta o rumo, a estrada se orienta. Cada passo que se inventa, pisa o chão e toma prumo. Cada fruta tem seu sumo, cada hora seu momento. Cada folha tem seu vento, quando a areia se levanta. A imensidão é tanta, que arrebenta o pensamento. Como ondas disparadas, são tão leves e tão densas. São embarcações intensas, são cargueiros libertados, são navios naufragados, são veleiros, são escunas, navegando pelas dunas desses olhos marejados. Thank you. trilha, no traçado das ilhotas, voo mais que gaivotas, no desejo que é tão grande. Não há cria que desande, tudo é vasto, tudo é certo, nesse carnaval deserto, onde a alma se expande. Alguém que aponte, mesmo que amanhã desponte, é tão doce a maresia, toda linha se desfia, menos essa do horizonte. Mesmo a estrela tão pequena, deve ter alguém que aponte, mesmo que amanhã desponte, é tão doce a maresia, toda linha se desfia, menos essa do horizonte. Agora uma música para Gemuniz, Chorando e Cantando, Geraldo Azevedo. Moqueca de Siri, toda quinta, a partir das 8, todo domingo, a partir das 11 da manhã, ao vivo aqui na Rádio Campeche. Quando fevereiro chegar, saudade já não mata a gente. A chama continua no ar, o fogo vai deixar semente. A gente ri, a gente chora, ai, ai, ai, ai, a gente chora, fazendo a noite parecer um dia. Faz mais, depois faz acordar cantando, pra fazer e acontecer verdades e mentiras. Faz crer, faz desacreditar de tudo, e depois, depois amor, oh, oh, oh. Ninguém, ninguém verá o que eu sonhei, só você, meu amor. Ninguém verá o sonho que eu sonhei, sorriso quando acordar, pintado pelo sol nascente. Eu vou te procurar na luz de cada olhar mais diferente. Tua chama me ilumina, me faz virar um astro incandescente. O teu amor faz cometer loucuras, faz mal, depois faz acordar chorando, pra fazer e acontecer verdades e mentiras. Faz crer, faz desacreditar de tudo, e depois, depois amor, amor. já não mata a gente. A chama continua no ar, o fogo vai deixar semente. A gente ri, a gente chora, ai, ai, ai, ai, a gente chora, fazendo a noite parecer um dia. Faz mais, depois faz acordar cantando, pra fazer e acontecer verdades e mentiras. Faz crer, faz desacreditar de tudo. E depois, depois amor, amor, amor. Só você, meu amor, ninguém verá o sonho que eu sonhei. Ninguém, ninguém verá o que eu sonhei. Só você. Uma frequência comunitária, Rádio Campeche, este é o Muqueca de Siri. Depois de Geraldo Azevedo, vamos ouvir daqui da ilha, Bernardo Sens na flauta. E o trio é Rasteira, Colar de Pena. E depois, Lula Queiroga, querido. Vou contar uma história que me traz muita alegria. Vou falar de uma menina que eu vi lá na Bahia. Quando eu vinha caminhando pelo canto de uma estrada, quando a vi na minha frente eu quase rolo pela escada. Mandei fazer um colar de penas só pra fazer meu amor olhar pra mim. Mandei fazer um colar de penas só pra fazer meu amor olhar pra mim. Foi tão grande aquele susto que eu não pude ver mais nada. Na minha cegueira eu via os olhos daquela fada. No deleite desse olhar que do nada apareceu, menina, teus olhos verdes no meu peito se escondeu. Mandei fazer um colar de penas só pra fazer meu amor olhar pra mim. Mandei fazer de penas só pra fazer meu amor olhar pra mim. Vou contar uma história que me traz muita alegria. Vou falar de uma menina que eu vi lá na Bahia. Quando eu vinha caminhando pelo canto de uma estrada, quando a vi na minha frente eu quase rolo pela escada. Mandei fazer um colar de penas só pra fazer meu amor olhar pra mim. Mandei fazer um colar de penas só pra fazer meu amor olhar pra mim. Foi tão grande aquele susto que eu não pude ver mais nada. Na minha cegueira eu via os olhos daquela fada. No deleite desse olhar que do nada apareceu, menina, teus olhos verdes no meu peito se escondeu. Mandei fazer um colar de penas só pra fazer meu amor olhar pra mim. Mandei fazer um colar de penas só pra fazer meu amor olhar pra mim. novamente encontrei. Tava de novo numa estrada cujo nome eu nem sei. Quando aquela criatura cruzou minhas paralelas, recordei de sua graça, o seu sorriso e os olhos dela. Mandei fazer um colar de penas só pra fazer meu amor olhar pra mim. Mandei fazer um colar de penas só pra fazer meu amor olhar pra mim. Só pra fazer meu amor olhar pra mim. Só pra fazer o meu amor olhar pra mim. Só pra fazer meu amor olhar pra mim. Só pra fazer o meu amor olhar pra mim. Sou seu camarada, nunca serei conivente. Não sou seu sócio em nada, não sou amante ou parente. Eu desconheço seu rosto, mas reconheço a serpente quando o chocalho do rabo chacoalha na minha frente. Eu não sou sua parelha, meu código é diferente. Não cuspa na minha orelha, proposta tão indecente. É uma mangueira sem fruto, é uma festa sem gente. É uma prosa sem futuro, é o lado escuro da mente. Arruma outro pra zombar, comigo você perde tempo. Arranja um trauma pra encruzilhar e sai do meu pensamento. Arruma outro pra zombar, comigo você perde tempo. Arranja um trauma pra encruzilhar e sai do meu pensamento. Aqui não é teu terreiro, nunca te dei confiança. Ninguém quer o teu palpite, sua energia me cansa. Você é um lixo tóxico, hashtag show perrengue. Suma da minha cabeça e esqueça desse merengue. Arrumou tu pra zumbar, comigo você perde tempo. Arranja um trauma pra encruzilhar e sai do meu pensamento. Arrumou tu pra zumbar, comigo você perde tempo. Arranja um trauma pra encruzilhar e sai do meu pensamento. Eu não sou seu camarada, nunca serei conivente. Não sou seu sócio em nada, não sou amante ou parente. Eu desconheço seu rosto, mas reconheço a serpente quando o chocalho do rabo chacoalha na minha frente. Arruma outro pra zombar, comigo você perde tempo. Arranja um trauma pra encruzilhar e sai do meu pensamento. Arruma outro pra zombar, comigo você perde tempo. Arranja um trauma pra encruzilhar e sai do meu pensamento. Arruma outro pra zombar, comigo você perde tempo. Arranja um trauma pra encruzilhar e sai do meu pensamento. Arruma outro pra zombar, comigo você perde tempo. Arranja um trauma pra encruzilhar, sai do meu pensamento. Arruma outro pra zombar, comigo você perde tempo. Arranja um trauma pra encruzilhar e sai do meu pensamento. Arruma outro pra zombar, comigo você perde tempo. Arranja um trauma pra encruzilhar e sai do meu pensamento. Aqui não é teu terreiro, Este é o Moqueca de Siri, que vai ao ar pela Rádio Campeche 98.3, ou para Floripa, Campeche, Rio Tavares. No lado A do Moqueca de Siri, ouvimos Bruno Moraes com Cidade Baixa. Depois Maria Bethânia, Rosa dos Ventos, Maria Invisível, dedicada a toda a galera da faxina, Paula Caval Siuk, Gustavo Ruiz, Diego Garban e Barba Marques, do disco Mapeia. Aí Dubão, com o saudoso Vanderly, do disco Faro. Horizontal, a guitarra fantástica de Juliano Holanda e os dois, junto com o Siba, dividindo os vocais. O nome do disco é A Arte de Ser Invisível. Chorando e Cantando, Geraldo Azevedo. Colar de Penas, com o trio Eva Rasteira e Bernardo Sens. Lula Queiroga, Hashtag Show Perrengue. E no fundo estamos ouvindo o Bobo da Corte, com o forró Red Light. Essa é a versão remix. A partir de hoje tem exposição de Maurício Muniz, originais, no Tralharia, no centro da cidade. Domingo tem o retorno de Gê Muniz, que está preparando um repertório só com vozes femininas. A Carrapeta ficará por conta dela. Falando em Gê Muniz, depois dessa quebradeira que a gente vai ouvir, abrindo o som, vamos começar o lado B com Minha Cabeça, no Rumo. Uma música que com certeza o presidente e os três filhinhos não vão entender, mas que enfim é dedicada a eles, para ver se rola alguma coisa. Deixar um recado para o Paulo Guedes, que o dólar está fechando a semana a 4,65. Vai subir tudo de uma vez, que tá travando aqui a mensagem. Queca de Siri na Rádio Campeche 98.3. Quer saber por que que eu tô cansado? Cada vez que eu começo a pensar, me vem tudo de vez e eu não penso mais nada. Quer saber como é que eu penso? Quer saber por que que eu tô cansado? Cada vez que eu começo a pensar, me vem tudo de vez e eu não penso mais nada. Eu vou pensar um assunto, certo? Um assunto que eu escolho, é claro. Então eu faço força, força, força, força, e olha o que acontece. Não adianta ter cabeça, até lá penso o que quer. Para a cabeça, assim você me enlouquece. Não cansa você? Minha cabeça, me ajude, pense tudo, tudo com calma, não se exalte. Nunca tive tão possuída, nunca.

noite inteira. Nem segunda-feira você dá perdão. Eu fico em casa como cozinheira, lavadeira, arrumadeira desse cidadão. Eu que seria a porta-bandeira, a cabrocha mais faceira, tive que abrir mão. Hoje me encontro já tão rotineira, sempre a mesma pasmaceira de matar qualquer paixão. E me destrata de maneira grosseira, para os bambas sou coleira que te deu voz de prisão. E não se cansa de fazer minha caveira, me apelida de coveira, vela e caixão. Mas eu reverto a situação? Não vem não, você bem sabe a situação financeira, mas de dentro da carteira não sai contribuição. Só em bebedeira, provocando choradeira quando falta pão. E tá vazia a gamela, geladeira, sem mistura, frigideira, nem arroz, feijão. E verifique sua algibeira, se por obra milagreira tem algum tostão. Mas é claro que não sei, sei que não sou exímia partideira, nem também sou a primeira a gostar de samba bom. Com influência de Geraldo Pereira, Cartola, Noel Nogueira e o saudoso Henricão. Mas vou vivendo assim, sem guerra nem beira, espanando a poeira de uma triste solidão. Mas eu farei bem a minha maneira, com pastoras em fileira, entoando essa canção. Você vai ver se eu vou ou não. Mas eu farei bem a minha maneira, com pastoras em fileira, entoando essa canção. Você vai ver se eu vou ou não. Não vem não, que eu já não tô de brincadeira, eu vim tomar a dianteira da minha opinião. Sai pra lá, vagabundo. Queca de Siri, mais menos arminha e mais beijo na boca, por gentileza. Alvéolos quadrados respirando gente, alvéolos quadrados respirando carros, alvéolos quadrados respirando motos, alvéolos quadrados respirando sombras, alvéolos quadrados respirando pombas, cachorros e gatos, ratos e baratas. Ainda ontem pela praia alguma coisa retumbante em desespero me lembrou você. Namorados tropeçavam e eu pisoteava só. Choque, camadas, melanina, exposição aos céus. Baixo fator de proteção em vários nós. Paragatinhindinhindinhindarandeiras e guindarandeiras. Rajadas de metralhadora, fazendo um arranjo bonito, numa bossa redentora, buquês de fogos de artifício, disparando um agito aflito, num réveillon inesquecível, ragadinguidinguidinguidinguidinguidinguidinguidinguidinguidinguidinguidinguidinguidinguidinguidinguidinguidinguidinguidinguidinguidinguidinguidinguidinguidinguidinguidinguidinguidinguidinguidinguidinguidinguidinguidinguidinguidinguidinguidinguidinguidinguidinguidinguidinguidinguidinguidinguidinguidinguidinguidinguidinguidinguidinguidinguidinguidinguidinguidinguidinguidinguidinguidinguidinguidinguidinguidinguidinguidinguidinguidinguidinguidinguidinguidinguidinguidinguidinguidinguidinguidinguidinguidinguidinguidinguidinguidinguidinguidinguidinguidinguidinguidinguidinguidinguidinguidinguidinguidinguidinguidinguidinguidinguidinguidinguidinguidinguidinguidinguidinguidinguidinguidinguidinguidinguidinguidinguidinguidinguidinguidinguidinguidinguidinguidinguidinguid cabeça perdida. Edu. Vê se parece batuque, não dá. Bom, eu já viola. Tentei teleco-teco, tucacatum, tucacatum, tum-pá-pá-pá. A mão tem vontade própria. Bate que bate com a direita. Bate que bate com a canhota. Bate que bate com a direita. Bate que bate com a canhota. Não para nunca. Vê se para esse batuque. Não dá. Eu já tentei teleco-teco. Tum-cacacum, tum-cacacum, tum-pá-pá-pá. A mão tem vontade própria. Bate que bate com a direita. Se acaba, racuntum, para contar. Altera o tempo que ela adora se mostrar. Tanta vergonha que essa mão me fez passar. E no elevador é um terror e coisa e tal. Descobre som entre o espelho e a parede lateral. O pé se empolga e vai fazendo a marcação. É, ela não para não, não para não. Eu já fui atrás de um doutor que é muito bom. Ele me disse, isso é mal de percussão. Me receitou leque, sotan, floral de bar. Pra ela se acalmar, se acalmar. Na falta de objeto ela me espanca. Bate na coxa, na bochecha e na garganta. Na minha cara sempre aquele vermelhão. Ela não para não, não para não. Eu já comprei lá na de cima machadinha. Pra minha livre, para ela o fim da linha. Só falta alguém, quiser habilite por favor. A machadinha na mão dela é um uhu. Vê se para esse batuque, não dá. Eu já tentei teleco-teco, tum-catatum, tum-catatum, tum-pá-pá-pá. A mão tem vontade própria. Bate que bate com a direita. Bate que bate com a canhota. Bate que bate com a direita. Bate que bate com a canhota. Ó, bicho, o negócio é o seguinte. Vocês estão achando tudo isso aí muito engraçado, né? Só que pra mim, isso é um tormento. Eu já fui nas clínicas, me levaram na CD também. Fui no hospital do Mandaqui. Um monte de pronto-socorro aí. Fui no SUS, fui no PAS, quando tinha. Meu, eu só fico com esse bagulho aí, cara. Fico tudo dolorido, a mão não para, não consigo comer, não consigo namorar, não consigo fazer nada. Desde que esse negócio de cara de barba aí inventou esse treco aí, bicho, os caras ficam se batendo. Aí e agora, bicho? O que, que eu faço com isso? E nem um troco eu arrumo, os caras estão na Europa. E eu tô aqui, mano, na fila aqui do Peri-Peri. Reza pra Santa Bamba. Kiko de noite, bando afro macarrônico. Bumbum, tambor, também tambor, tá bom, tá aqui. Samba, Santa Bamba, bumbu, tambu, também tambor, tá bom, tá aqui. Canta, gira, dança, samba, Santa Bamba. Mangue, minguado, zango, nimbu, na miçanga. Tico, bica, o cambuci, no cumbuco, uma canjica. Santa Bamba, bumbu, tambu, também tambor, tá bom, tá aqui. Canta, gira, dança, samba, Santa Bamba. Canta, gira, dança, samba, Santa Bamba, bumbu, tambu, também tambor, tá bom, tá aqui. Canta, gira, dança, samba, Santa Bamba. Lá na quitanda zombarão minha zumbaia. Avo, banga, sanha, gana, sassanha, sacode a saia. Samba, Santa Bamba, bumbu, tambu, também tambor, tá bom, tá aqui. Canta, gira, dança, samba, Santa Bamba. Canta, Canta, gira, dança, samba, santa, bamba, bumbu, tambo, também, tambor, tá bom, tá aqui. Canta, gira, dança, samba, santa, bamba. Caxerenguengue, rompe, arranca uma moringa. Alambique, cospicando, calango, colando a pinga. Samba, santa, bamba, bumbum, tambo, também, tambor, tá bom, tá aqui. Canta, gira, dança, samba, santa, bamba. É tambaio de milonga. Canta, gira, dança, samba, santa, bamba, bumbum, tambo, também, tambor, tá bom, tá aqui. Canta, gira, dança, samba, santa, bamba. É veneno de timbó. Canta, gira, dança, samba, santa, bamba, bumbum, tambo, também, tambor, tá bom, tá aqui. Canta, gira, dança, samba, santa, bamba. São Francisco, não, não, perdão, Amazonas, o nosso grande rio, Amazonas, Amazonas. São Francisco, não, perdão, é o Rio São Francisco, não, não, perdão, Amazonas, o nosso grande rio, Amazonas. Pro diabo que carregue quem disser que não é, piranha, é o nome de um peixe, eu juro que é. Faria esta canção para um peixe qualquer. É um peixe voraz de São Francisco. Não, perdão, é o Rio São Francisco. Não, não, perdão, Amazonas, o nosso grande rio, Amazonas. We'll be right back. É isso aí, galera. Estamos chegando ao fim de mais um Muqueca de Siri. Desde 2006, tocando aquilo que a gente gosta, apenas. Hoje, uma experimentação sonora de duas cabeças. Eu, Conrad Rose e G. Muniz, que está na abertura da exposição Originais de Maurício Muniz. No lado B deste programa, ouvimos Minha Cabeça com Rumo, Refazenda com Flor Gil, Neta de Gilberto Gil, Opinião, Flávio Oliveira, RJ Banco Imobiliário com Apanhador Só, Matinê Mal de Percussão com Duo Moviola, Santa Bamba, Kiko Dinucci e Bando Afro Macarrônico, Piranha com Biltre, música de Pinduca, e no fundo estamos ouvindo The Howlies, Me Desculpe Ter Nascido. Tenham todos um excelente final de semana. Domingo estamos de volta com um programa só com vozes femininas, elaborado todo o repertório por G. Muniz. Paz, saúde, trabalho, sorte, força, luta, direitos humanos. Beijos, abraços, confraternizações, carícias, prazeres, orgasmos e saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. A mixagem vai no coice. Presentando lo nuevo que se viene con todo, suena The Howlies. Para toda Latinoamérica unida, la cumbia de The Howlies.